missão, sonho de infância, é de lá que vem. Combo e esperança de lá na frente ser alguém. Anos 90, cresci me inspirando sem parar. Muitos socos no treino, tem de calejar. Irmão, veja bem o caminho que cê vai trilhar. Escolha o certo parceiro e vai lá lutar. Não perca o foco, põe a música para rodar. Cê tem de mão em mão na rua pra multiplicar. O show vem rápido, prático é mágico. Concentração de milionário, é sem atalho. É hit na rádio, um bairro bem bolado. São anos raros, desejos impulsionados. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, e passe a coroa. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, na terra da garoa. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, não estou à toa. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, minha correria é monstra. Eu lancei a moda, os manos se imitaram. Vários pararam, meus planos ficaram. Meus clipes chegaram, meus beats voaram. Evolução, monstro, anotaram, sintonizaram. Vingo Apollo Creed, tão firme, tão chique. Isso aqui é sublime, respiração vive. Sou marginal alado, na capital soldado. Sim senhor preparado, contingente formado. Casas lotadas, chego descendo a levada. Em todas quebradas, Deus abençoe cada família. Sinta a ideia, entre na sintonia. Milhares caem na trilha, o combatente fica. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, e passe a coroa. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, na terra da garoa. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, não estou à toa. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, minha correria é monstro. Quem diria, apesar da derrota, não fui embora. Pelo contrário, atrás da vitória, fazendo história. Várias experiências de caráter, inteligência. Mundo quis me puxar, tive vontade e paciência. O certo pelo certo, sem melisquência. Não espero nem peço, isso tem consequência. É que você me vê todo dia na calçada, fazendo grana sem empate, faria e falácia. Essa terra da oportunidade, a metrópole transforma a cena de verdade. A metamorfose, pura transpiração. 1% sorte, sempre no corre, baby. Vou enchendo o cofre. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, e passe a coroa. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, na terra da garoa. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, não estou à toa. Rock Balboa, Rock Balboa, Rock Balboa, minha correria é monstra.